Bravo, Centro Serra, na Ponta de Paisagem, Ponta Lada Bar, alteração no zero na ponta. Gol, Centro 4, 1, 1. Agora o Centro Recife, 1, 2, 8, decimal 3, 5, Santa Lada, 2, 3, decimal 8. Ingresso na casa. carteira 35 até o pátio 4. Reforme dessa nona 35 até o pátio 4. Da Morro de São Paulo. Palma, o tráfego é a serra do Jogo Tráfego lá do Tráfego está sem contato com o controle, está agora na sua posição de 12 horas, a 1.300 km, com a alta 3.000, com a preparação do Jogo Tráfego. Decolado ao 35, controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado. Eu vou na São Azul 4463. Igualmente, que nação. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463, Coral no Bravo, cruzando 1200. Azul 4463, contato na Dana, decolagem, projeto de Coral no Bravo, partido do 180. Coral no Bravo, 180, Azul 4463. 1-250, chamador 125, 125, decimal 45, secundário 126, decimal 85. Controle Salvador, mantendo 1.710, algumas com 07, cruzou agora 8, reforço Paris, está no ingresso do Corrigão Salado. Cruzou com tráfego, aproximadamente 1 minuto, a 110, alto de mesmo, reforço Paris, está no ingresso do Corrigão Salado, de 8.000. Esse é um tema, a tema foi com o controle, até informar a circulação do voo alerta, bom dia. Está passando o ato de reparação para processamento pela esquerda com 065, limite travando que aproximou 10 milhas, desce para 3.0, altimetro 10, 10, 10, 10. Lopes. Prezado 200, azul 4463. Canal 356, controle Salvador, acima de identificação, deixa eu ver a chegada com mais um, para o bico de voo 060, a gente assina 10017. Redutor para 2009, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 025. O limite será a radial 290 de Salvador. Deixa para 410, altimetro 0.6. Passando antes do filho para o localizador, esquerda, proa 035, deixa para 2, está aí autorizado no final do procedimento elétrico. Azul 9056, chame torre 118, deixa para 9056. Salvador, bom dia, azul 9056, final da 1-0-0. 4-3, está presente, autorizado, guarda 5 horas, 5 alunos, quilo a cabeça. 0-1-7, todo autorizado, 1-0, chuva na confiança, primeiro 1.300 metros da pista, então escorrega de ok, devido a pista estar molhada. Sim, 9-0-5-6. Estou aí, vim que a gente vira de novo com a através da IMA. Para através. 0017. Autorizar grande capa, fica para o número de voo 050. Controle Salvador, estou em forma chuva leve na vizinhança, em operação de volta. Azul 2771, mais uma velocidade 1809, aguardando o recurso final para o localizador. retorno para o localizador, curva direita, proa 120, desça para 2 e pega a confortabilidade. Sona Remaro, Victor e Juliette. Victor e Juliette, continua a transformação, final 97, aguarde o primeiro telefone público. Nada. Foi o Papa Tempo, Oscar, Golfino, Golfino, Juliette. Nossa, Golfino, continua a transformação, aguarde o primeiro telefone. Azul 2771, continuando a transformação, aguarde o professor de bordo. Fox, Fox Adventure, descanso, Fox Lava 0, 5, 0, Fox Lava 1, Lava, Fox Lava 1, 0, 1, cara. Descanso, Fox Lava 0, 5, 0, Fox Lava 1, Lava. estou falando do meu voo, proponibilizando a área de cobertura. Echo India, my altitude, that's a non-clear. Excellent, runway 10, Phoenix 1017, okay, clean the methods. Boa tarde, autorizado orçamento, ataque. stationing a keep 2-8-3 to command 2-8. Charlie Bravo, Sistema 7, reporte aéreo de contato com Sistema 7. Salvador 3378, boa tarde, como? Thank you.

Salvador 901, meia 3221.